Príncipe Negro Retro. Toda noite sem você é difícil pra mim, porque eu preciso de você aqui comigo. Há uma dor no meu coração, ela não vai embora. Agora eu sei que te amo profundamente. Cristiano de vulgações, de Igarapé Mirim, eu te amo, te amo. Como nunca amei ninguém, não me deixe aqui sofrendo por ti. Você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo o que você queria.